Eu queria que agora, nesse momento, você fechasse os teus olhos, por favor. Vamos fazer um exercício aqui de vamos profetizar. Todo mundo de olhos fechados? Agora imagine a tua situação se você tivesse cada vez mais impactado pela palavra de Deus, pelo amor a Deus. Se você todo dia se levantasse no teu quarto, teu coração se enchesse de uma alegria tremenda, de uma unção poderosa, de uma noção do poder e da autoridade do nome de Jesus que estaria entrando na tua vida para você orar, para você interceder, para você realizar grandes coisas no nome do Senhor, para o reino de Deus. Imagina como seria bom se você, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, pudesse enfrentar os problemas que a segunda-feira traz com alegria, com tranquilidade, sem nenhum tipo de ansiedade, colocando tudo nas mãos do Senhor, e até o final da semana você vê mais um milagre acontecendo na tua vida, através da tua oração, da tua confiança, por você ter esperado no Senhor. Imagina que coisa linda se você, ao orar por enfermos, esses enfermos estivessem com a sua saúde restabelecida diante dos teus olhos e pudessem questionar você: como é que isso pode acontecer, que poder é esse? E você falasse que era Jesus Cristo, o Senhor que comanda a tua vida, que fez isso, e essa pessoa aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador na tua frente e levasse uma vida de alegria, de conhecimento da vontade de Deus, assim como você leva. Imagina se os teus familiares, que até hoje desdenharam da tua fé, tivessem um dia chamando você para uma conversa séria e pedindo ajuda para que eles pudessem sentir a mesma alegria, a mesma certeza da salvação, pudessem ter a mesma intervenção divina, sobrenatural, sobre a vida deles, que eles veem sobre a tua vida. Imagina que coisa mais linda. Não é esse, pode abrir os olhos. Não é esse o sonho, não é essa a meta que nós queremos alcançar através do conhecimento da palavra, através da comunhão com os irmãos. Fica de pé, por favor. Eu gostaria de orar para que Deus estivesse nos abençoando nesse sentido. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Enche o teu povo de alegria, Senhor Deus, que possamos celebrar a nossa salvação. Senhor, como somos afortunados, ó Senhor Deus, porque temos o nosso nome no livro da vida, temos a certeza da salvação. O inferno já não mais faz parte, Senhor Deus, do nosso destino. Senhor, eu quero te louvar, porque nós temos a possibilidade de, vindo uma enfermidade, confiarmos em ti, depositarmos em ti, ó Senhor Deus, toda a nossa esperança, para que o Senhor cure, para que o Senhor restabeleça relacionamentos. Nós podemos contar com o poder da oração, com o poder da fé, nós podemos contar contigo, com o carinho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Pai, que nenhum de nós que entrou hoje aqui fique indiferente a isso, Senhor Deus, que possamos, no nome de Jesus, viver desta maneira, Pai, que é plano teu para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode sentar, querido. Vamos ler Lucas 10. Nós vamos estar falando sobre uma coisa. Que o inimigo tem tentado tirar das nossas vidas, que é o zelo verdadeiro com as coisas de Deus. Lucas 10, palavras do Senhor Jesus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Essa pessoa coloca a salvação eterna em jogo e faz uma pergunta para Deus, para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim: ó, amar a Deus e ao próximo resume toda a escritura, Toda a Bíblia Sagrada está resumida nisso aqui. É como se Jesus dissesse para você, se você conseguir amar a Deus da maneira correta e ao teu próximo como a ti mesmo, você vai viver toda a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que Deus colocou que é para você e para mim. Esses dois mandamentos são muito importantes e o verdadeiro amor ao Senhor, o verdadeiro amor a Deus, ele destrói ou anula a maioria das situações que nos levariam ao pecado. Tentação, queridos, nós somos alvos delas todos os dias. O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo próprio Satanás no deserto. Então as tentações vêm. Há um empenho muito grande do reino das trevas para fazer você cair, para fazer você não viver os planos de Deus na tua vida. Não viver o que as escrituras dizem que você pode se tornar. Por quê? Porque ele odeia você e deseja o teu mal. Ele deseja que você, que pode ser a glória de Deus aqui na terra, ele não deseja isso. De maneira nenhuma. Então ele vai sempre contra isso. E o amor ao Senhor vai fazer com que nós deixemos de lado, por exemplo, o amor ao pecado, o amor ao dinheiro. Então é uma blindagem na nossa vida contra as tentações de Satanás, contra os ataques do inimigo em relação às nossas vidas. Ou seja, o inimigo sabe muito bem, queridos, o que é realmente importante para nós. O que é realmente importante de Deus para as nossas vidas. Ele conhece as escrituras e a vontade de Deus tanto quanto eu e você, ou até mais. Então ele sabe muito bem quais são as estratégias perigosas que ele pode usar para anular a tua vida com Deus, a tua vida espiritual. Então a gente precisa estar muito, muito atento a isso. Por isso que o apóstolo Paulo deu esse conselho à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios 13, verso 5. Segundo aos Coríntios 13, verso 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Por quê? Porque o inimigo está sempre tentando tirar esses valores, tirar essas armas da tua vida. Ele quer mexer na tua vida espiritual para ver se você não se torna uma bênção nas mãos de Deus. Aí ele diz: provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está falando com a igreja, gente, com a igreja. Então temos aqui um conselho tremendo: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. E a grande questão é: se eu examinar a minha vida, se o pastor Fernão examinar a sua vida, e o Espírito Santo de Deus me revelar que tem algo muito errado na minha vida, qual a atitude que eu tomo diante disso? Isso é que vale tudo. Eu me examino, faço aquilo que a Bíblia está recomendando, e aí vem a resposta. Porque se você fizer isso com sinceridade, a resposta, a revelação sempre vai vir. Olha, nessa área da tua vida você me ofende, nessa área da tua vida você me entristece, o Espírito Santo está dentro de você, ele pode muito bem fazer isso. O que pega, gente, é o que eu faço a partir daí. Esse que é o grande problema. Diante disso, tem sempre duas alternativas, duas possibilidades que o homem ou a mulher de Deus podem tomar a partir do momento que eles se examinaram e o Espírito Santo diz: tem coisa que precisa mudar. Primeira atitude: a gente tenta explicar a nossa posição, o porquê da gente ter feito aquilo, mais ou menos aquilo que aconteceu com o primeiro casal. Adão, diz Deus, por que você está escondendo de mim? Por que você está se escondendo de mim? A mulher que tu me deste, pois a culpa em Deus. Repara bem, pois a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me arrumou, de auxiliadora, ela me convenceu de comer o fruto e eu comi. Então ele vai para Eva: Eva, e você? essa serpente, sem vergonha, me enganou. Passaram a bola assim, ó, né, passou batido por eles. Desde aquele primeiro casal até hoje, nós temos essa possibilidade também de explicar coisas que para Deus, na verdade, não teriam explicação. Isso muitas vezes faz a gente se sentir melhor e faz a gente cair num perigo muito grande, que é a cauterização da consciência em relação ao pecado. A primeira vez que aconteceu, que eu fiz aquilo, o Espírito Santo deixou bem claro que ele se entristeceu e eu me entristeci também. A segunda vez que eu pratiquei, eu já não me senti tão mal assim e não dei tanto ouvido para o Espírito Santo. Na terceira vez, a carne já estava dominando e eu nem sequer me lembrei do Espírito Santo de Deus. Vou sendo cauterizado. Mas o homem sempre teve essa característica de se auto-justificar. Olha o perigo disso, gente. Auto-justificação. Eu fiz, mas olha, eu tinha uma razão muito forte para fazer. E a gente acha muitas vezes que, do mesmo jeito que às vezes eu estou me justificando e o meu próximo até aceita, eu acho muitas vezes, nessa atitude minha errada, eu acho muitas vezes que Deus também aceitou aquela explicação. E vou sempre ladeira abaixo se eu optar por essa atitude. Eu disse que tem duas atitudes diante da chance que o Espírito Santo dá de, ao nos examinarmos, ele mostrar para a gente onde está o problema. A primeira é essa. Eu me auto-justifico, eu explico o porquê que eu caí naquilo. E nós sempre achamos ótimas explicações para nós. A segunda, a gente pode ir à cruz de Cristo a fim de encontrar perdão e receber perdão. Poder para vencer esse mal na nossa vida. E é muito próprio nós estarmos falando disso diante da mesa da ceia, que simboliza o sangue de Jesus derramado, o corpo de Jesus moído pelos nossos pecados. A cruz é nos dada por graça e misericórdia. Eu só tenho o nome escrito no livro da vida porque um dia eu entendi que eu precisava de Jesus e clamei por ele. E ele ouviu a minha voz e me transformou numa nova criatura. Mas precisou, para que eu fizesse isso, uma atitude de arrependimento. Diante de todo pecado, não é só do pecado que fez com que você... Pô, eu sou um pecador, né? Eu preciso de Jesus. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, está resolvido o problema. Depois disso, na nossa caminhada cristã, as investidas de Satanás vão ser sempre muito intensas, com uma variedade, às vezes, muito grande, para ver se derruba a gente. E a gente vai sempre continuar tendo que olhar para a cruz, para a misericórdia, para a graça, olhar e falar assim: Pai, me perdoa, eu falhei de novo. Fazer como o apóstolo Paulo. Olha, aquilo que eu quero fazer não é o que eu faço. Ia sempre à cruz de Cristo. Esse que é o advogado. Mostrava para você qual era a saída. E isso é interessante porque a gente recebe também, diante dessa segunda atitude, poder de Deus. Deus não derrama poder sobre aquele que está brincando com a sua vida espiritual. Aquele que está provocando a ira de Deus, esse não recebe poder. Aquele que tem misericórdia, aquele que pede por misericórdia, aquele que clama, aquele que sabe dos seus problemas, das suas limitações, e vai a Jesus e diz: Jesus, misericórdia, me ajuda. Esse recebe. Recebe perdão, restauração e poder para continuar a caminhar. Se encontrar essa tentação novamente ali na frente, ela não vai se transformar em pecado novamente. Por quê? Porque o cara recebeu poder, foi investido de poder. Deus percebeu que havia interesse nesse cidadão de caminhar em santidade. A estratégia, gente, isso é um dos maiores perigos na igreja dos dias de hoje. A estratégia do inimigo está justamente em fazer com que o povo de Deus sempre olhe para a primeira das atitudes que eu falei, como talvez a única atitude a ser tomada. O quê? As desculpas, a autojustificação, a explicação de por que eu fiz isso, sem olhar para a cruz de Cristo, sem desejar misericórdia e perdão. Repare, eu tento explicar os motivos que me levaram ao erro. Eu tento com isso e muitas vezes eu me sinto melhor. Porque eu passei a pensar, olha, eu fiz isso porque, sei lá, a carne é fraca, foi muita pressão, eu estava muito fragilizado. Seja o que for, eu tento explicar, eu tento me auto-justificar e até me aceitar. Deus vai ficando de lado. Parece que é um problema entre eu e eu mesmo. E eu preciso me auto-justificar aqui. No entanto, é a segunda atitude, aquela que a gente vai mesmo, como aquele publicano que batia no peito, no templo, na parábola de Jesus, e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu preciso tanto da tua. E ele é que foi justificado. Isso, queridos, essa auto-justificação é conhecida, e alguns teólogos, podemos dizer assim, costumam chamar isso de espírito de religiosidade. Quando a pessoa, diante do pecado, toma esse atalho para se auto-justificar, podemos dizer que ela está tomada desse espírito de religiosidade. Explico o que é isso. Muitas vezes, esse espírito tem causado muito mais destruição dentro da igreja cristã do que seitas, heresias e outras coisas mais claras aos nossos olhos. O espírito religioso, ele tende a substituir o poder e o conselho do Espírito Santo por uma aparente vida de zelo e vida de atividades religiosas, e eu explico bem isso para ninguém pensar que eu estou falando outra coisa. Vamos ler um texto para começar a explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Mateus 16, verso 6, por favor. Mateus 16, verso 6. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Sabe por que esse texto explica bem o que eu estou tentando dizer? Jesus usa aqui essa metáfora entre o fermento e os fariseus para dizer como que o espírito religioso operava na vida do povo de Deus. Pelo menos eu acho que a coisa funciona assim. A massa do pão já existe. A massa está ali. Você colocando fermento na massa, eu creio que o fermento não vai acrescentar mais substância à massa do pão. E nem mais nutrientes. O que tinha de ter de nutriente já tem ali. O fermento só infla o pão. O espírito de religiosidade, aquele espírito negativo que eu estou falando, faz a mesma coisa. Ela não adiciona nem vida espiritual e nem poder para a pessoa que vive debaixo desse espírito. A única coisa que a pessoa fica é inflada de orgulho e soberba. E aí eu falo novamente dos fariseus e saduceus. Por que que Jesus cita fariseu e saduceu? Porque sobre esses, sobre os fariseus principalmente, havia uma das características mais marcantes do espírito de religiosidade, que é um zelo enganoso com as coisas de Deus. Igreja, por favor, preste muita atenção. Um zelo enganoso com as coisas de Deus. E é disso que nós precisamos fugir. A nossa tendência é pensar que, em se tratando de zelo, todo e qualquer zelo é bom, ele não pode ser mau. Eu digo para você que o zelo enganoso é mau, sim, para a igreja. Depende, gente, de por que nós estamos sendo zelosos. Qual é a motivação do meu zelo dentro da igreja? Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versos de 1 a 4. Romanos 10, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Explicando melhor o que eu quero dizer, aqui ele está falando dos judeus que rejeitaram a Jesus como Messias. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, Romanos 10... Isso, é isso mesmo. E a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? Dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Segura um pouquinho no anterior, no 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, se auto-justificar, não se sujeitaram a quê? A justiça que vem de Deus. O 4. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo diz assim: eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Gente, naquele meio que Jesus falou isso, ninguém, talvez, ninguém orasse mais, jejuasse mais, conhecesse mais as escrituras, tivesse mais esperança na vinda do Messias do que um fariseu. Sabia disso? Olha que perigo. Eles estavam sempre nas sinagogas e no templo orando, em voz alta. Não se esqueciam de dar oferta no templo, esmola para as viúvas. Faziam tudo muito de uma maneira que todos pudessem ver. Eles conheciam as escrituras. O apóstolo Paulo era um profundo conhecedor das escrituras, porque ele era um fariseu que estudou aos pés de um rabi fariseu também, Gamaliel. Então eles conheciam profundamente as escrituras. Talvez não houvesse em Israel quem conhecesse melhor as escrituras. E conhecendo as escrituras, não havia em Israel quem soubesse mais, tivesse mais certeza de que um dia o Messias viria a Israel. Mas, tendo esse perfil, quando Jesus veio, eles se tornaram os maiores opositores de Deus e do Messias Jesus. O que é isso, queridos? Que tipo de zelo é esse que eles tinham? Olha que perigo. Aqueles homens sabiam que uma das coisas mais valiosas em nosso relacionamento com Deus é ser movido pelo verdadeiro zelo pelas coisas de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou pregando contra o zelo a Deus. Eu estou dizendo que tem gente vivendo um zelo enganoso que leva a uma situação de afastamento de Deus. E a gente precisa ficar atento para não cair nisso. Porque agora, no final dos tempos, próximo a Jesus vir para nos arrebatar ao seu encontro, você pode estar certo que Satanás vai investir demais nessa área. Fazer com que a gente ache que esse zelo enganoso é o verdadeiro zelo. Espírito de religiosidade que vai fazer com que dentro das igrejas existam muitos carolas, aqueles que não saem da igreja, aquela coisa, mas que de espiritualidade verdadeira e amor a Deus não tem quase nada. Para mostrar que o que eu estou falando é sobre o falso zelo, olha como Deus aprova o zelo verdadeiro. Apocalipse 3, verso 19, é o Senhor escrevendo à igreja de Laodiceia. E ele diz assim para essa igreja: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Conselho que o Senhor está dando para essa igreja que está quase perdendo a comunhão com Deus, ele está dizendo assim: eu amo vocês, e por isso eu repreendo, por isso eu lhes chamo a atenção. Aí ele diz assim: sejam zelosos. Esse zelo, Deus deseja de mim, Deus deseja de cada um de vocês. Imagina como é difícil para o inimigo das nossas almas provocar um estrago na tua vida ou na vida daquele que tem esse verdadeiro zelo pelas coisas de Deus. Imagina como é difícil para Satanás furar o bloqueio da tua vida se você for uma pessoa verdadeiramente zelosa com as coisas de Deus. É lógico, gente. Aquele sem vergonha tem mais de 6 mil anos de experiência, ele sabe bem o que fazer para tentar nos prejudicar. E a gente percebe que ele tem usado de sutilezas cada vez mais. Porque nós, como corpo de Cristo, somos um povo poderoso em Cristo Jesus. Nós temos a autoridade do nome de Jesus na nossa vida. Nós carregamos um escudo com o nome do Senhor na frente. E ele treme diante disso. Se ele for lutar, gente, poder dele com o poder da igreja, ele perde sempre. Ele sabe disso. Por isso ele vai tentar enganar a igreja com vãs sutilezas para fazer com que a gente abaixe a guarda e ache que está fazendo a coisa certa. Sabia que o apóstolo Paulo era muito zeloso? Olha só o zelo do apóstolo Paulo antes dele se converter, aqui como Saulo ainda. Atos capítulo 7, por favor, de 58 a 60, diz assim: e lançando, está falando do martírio e da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã primitiva. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Essa situação aconteceu e Paulo concordava absolutamente com ela. Paulo não era uma pessoa violenta. O que ele está fazendo aqui, concordando com tudo isso, é porque ele achava que ele estava combatendo uma seita satânica que veio para destruir a fé verdadeira no Deus verdadeiro do povo de Deus. Então ele agia dessa maneira. Atos 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Um sinal muito claro de que ele vivia um ardor religioso, um zelo religioso completamente errado, mas que na sua visão era certo. Ele chegou a falar, quando convertido já ao cristianismo, que ele era, na época do judaísmo, fariseu dos fariseus. Então ele se orgulhava, e aí está uma das características que trabalha o espírito de religiosidade, o orgulho. Ele se orgulhava de ser um fariseu. E o fariseu era aquele lá que estava, parece que com um rótulo na testa, dizendo assim: defensor das escrituras, defensor da vontade de Deus. Então, quando ele pega um grupo de pessoas que tinha um mestre que se dizia filho de Deus, eles ficaram tão horrorizados com aquilo que se levantaram para combater. E Paulo quis ser o mais combativo. Ele quis ser o mais zeloso de todos eles. Se aparecer na minha frente um cristão desse, em nome das escrituras e do Deus verdadeiro, eu acabo com ele, meto na cadeia. Ele queria ser o mais zeloso. Então aí tem o quê? Uma ponta muito clara de orgulho, orgulho, que moveu o apóstolo Paulo. Um sinal muito claro, querido, sobre o tipo de zelo que se tem, é quando a pessoa se vangloria do seu próprio zelo. Independente de quanto um dom ou uma característica que temos é importante para Deus e para o reino de Deus, o inimigo vai sempre tentar fazer com que a gente se orgulhe disso de uma maneira negativa para poder prejudicar o teu dom e o teu ministério. Quando o orgulho começar a subir no coração desse homem, dizendo assim: puxa, eu tenho dons, eu sirvo a igreja. Talvez sem a minha presença, a igreja não fosse nada. Se começar a surgir esse tipo de pensamento na cabeça da pessoa, ela está começando a ser tomada por um espírito de religiosidade perigosíssimo, que é, muitas vezes, manifestado pelo orgulho. E Paulo, ou melhor, Saulo, antes de se tornar Paulo, ele tinha muito orgulho do seu zelo. E foi isso que levou ele a perseguir a igreja. Olha como a coisa é séria. Um homem que conhecia as escrituras como ele conhecia, que sabia que o Messias nasceria de mulher, na cidade de Belém, sabia que tantas e tantas profecias que estavam, que já tinham sido realizadas na pessoa de Jesus, ele ficou cego para essa verdade e achando que o zelo dele é que era o correto, perseguindo a igreja. A gente já viu que Paulo fundamentava o seu zelo enganoso, no orgulho. Mas existe um outro tipo de zelo que leva ao zelo enganoso, uma outra situação, que é a culpa. Culpa. Um dos melhores exemplos bíblicos para isso que eu estou falando é da vida do sacerdote Eli, nos tempos do profeta Samuel. 1 Samuel 4, por favor, 15 a 18. Aqui nessa passagem, ele recebe a notícia de que o exército de Israel, que marchou contra os filisteus, levando a arca da aliança, tinha sido derrotado e a arca tinha sido levada pelo exército inimigo. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também, olha a notícia que ele está trazendo, e também os teus dois filhos, Rofini e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Coloca para mim o verso 13, se eu não me engano, desse capítulo 4. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Estão vendo que ele estava, como sacerdote de Israel, o exército marchou em direção ao exército inimigo, levando a arca da aliança, que tinha um simbolismo muito importante para aquele povo. E o sacerdote está ali cheio de zelo pela arca. Ele está preocupado, ele quer notícias, saber se o exército venceu e o que aconteceu com a arca. Quando vem o mensageiro e diz assim: olha, o exército dançou geral. E outra coisa, seus filhos morreram na batalha. Até aí ele está firme. Mas quando falou daquilo que ele mais temia, o que aconteceu com a arca? A arca foi levada pelo exército inimigo. Ele caiu, desmaiou, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Não dá a impressão que ele tinha um baita de um zelo pelas coisas de Deus? Ele não caiu para trás quando ele ficou sabendo sequer da morte dos filhos. Mas quando falou que a Arca da Aliança tinha sido levada pelo inimigo, esse homem desaba e morre. Parece muito zeloso. Mas dá uma olhada, o que levava Eli a ter esse aparente zelo pelas coisas de Deus? 1 Samuel 3, 12 a 14. Naquele dia, é Deus falando em relação a Eli. Suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E aí, eu consigo ilustrar bem o que eu estou tentando dizer para vocês. Os dois filhos de Eli ajudavam Eli no sacerdócio. Então, por exemplo, quando o povo vinha trazer um animal para ser sacrificado, segundo as leis de Moisés, geralmente quem recebia esse animal eram os filhos de Eli. Eles mexiam com as mulheres. Se tivesse vindo mulher, eles mexiam com as mulheres. Queriam se deitar com elas. Olha, fazendo o trabalho de ajudante do sacerdote. Em vez de queimar a carne para um sacrifício como era orientado por Deus na lei, eles faziam um churrasquinho, gente, e eles comiam. Eli sabia disso. E não tirou os filhos desse sacerdócio. E aí, depois Deus diz assim, aquilo que ele tentou apagar com sacrifícios e oferta de manjares, eu não vou aceitar. Vocês estão entendendo? Olha o que Deus está dizendo. Você sabe que você está errado? Você sabe que você pisou na bola ali? Nos dias de hoje, olha para a cruz de Cristo e pede perdão. Se reconcilia com Deus. Para de fazer o que você fazia. Pede misericórdia, que Deus vai te dar misericórdia, vai perdoar o teu pecado, vai te encher de poder para você não fazer de novo. Agora, aquele zeloso estranho, ele vai para uma outra área da sua vida espiritual, cheio de zelo, cheio de preocupação, tudo. Ele está, na verdade, se auto-justificando. Ele não foi buscar piedade diante de Deus. Ele não foi se consertar. Ele foi se auto-justificar. E o que Deus está dizendo para Eli, ele diz hoje para nós. Não adianta fazer, demonstrar um zelo extremo por determinada área da tua vida espiritual, se a outra está precisando de conserto. Porque eu falei para você se examinar e eu mostrei para você onde está o erro. E aí, eu sou movido por um espírito terrível de religiosidade, que faz com que eu me engane. E aqui, no caso de Eli, a gente vê que oferta de manjares e sacrifício, na verdade, ele fazia para encobrir a sua irresponsabilidade como pai e educador daqueles dois filhos, porque ele, como sumo sacerdote, deveria passar o temor a Deus verdadeiro. E não foi isso que ele fez. E aí Deus está dizendo, um dia ele vai ser castigado, toda a sua casa vai ser castigada. Por quê? Porque eu não aceito sacrifícios e autojustificação no lugar do que deveria ser para o ser humano um pedido de arrego, de misericórdia, de perdão para Deus. É isso que vai restaurar as nossas vidas. E é isso o perigo desse zelo ou desse espírito de religiosidade. A tentativa de ganhar a aprovação de Deus através das nossas atitudes, através dos nossos sacrifícios, é então um espírito de religiosidade. Entenda bem o que eu estou falando. É absolutamente válido você fazer coisas para o reino de Deus, coisas para a igreja do Senhor, é absolutamente válido, importantíssimo e essencial. O que a gente não pode fazer é ser movido a fazer essas coisas por esse espírito de religiosidade. A igreja precisa da tua ação. A igreja precisa do teu dom. A igreja precisa da tua postura, do teu posicionamento. Porque se eu estou tentando levar a situação com seriedade, sozinho eu não ando um metro à frente. A igreja somos todos nós. Todos trabalhando para que os planos de Deus se realizem. Esse que é o projeto de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. O que a gente não pode é tentar fazer movido pela motivação errada. Eu já vi pessoas falarem assim, pregando. Eu levanto 5 horas da manhã, vou para a igreja, oro 3 horas seguidas. Fala de um jeito que parece que em vez de estar fazendo uma sugestão, está dizendo como ele é melhor que a gente. Eu já vi gente falando assim, irmão, você precisa falar com Deus, porque você precisa ser um ganhador de almas. Sabe quantas almas eu já ganhei até hoje? 525. E eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu, o cara está contando. Se quiser contar por uma estatística, para ele se alegrar com Deus, beleza. Agora, contar para constranger a igreja? Uma vez um chegou para mim e falou assim, pastor, precisava do culto tal na igreja. É mesmo? Você me ajuda? Você vem? Não, mas eu nem venho. Então por que você quer? Ah, porque eu acho que tem que ter. Espírito de religiosidade. O cara veio me atazanar, dizendo que precisava ter um horário para aquilo, mas ele não viria. Mas então você não está precisando? Não é que eu não estou precisando. Sabe como é que é, né? Muito cedo, tudo. Então não vou vir. Mas você acha que tem que ter? E agitando por trás para a coisa acontecer. Aí fica aquele clima horrível dentro da igreja. Porque tem que ter. Mas esse pedido foi motivado por um zelo enganoso, motivado pelo espírito de religiosidade. Isso é muito sério, queridos, porque o inimigo tem entrado por aí para destruir ministérios, para prejudicar igrejas. O que Jesus quer ver é um corpo absolutamente unido, e essa união é testemunho para os de fora saberem que você e eu cremos na verdade. E às vezes esse espírito extremado de zelo falso, enganoso, misturado com religiosidade, muitas vezes faz com que a pessoa se levante como um crítico, como uma pessoa que divide ao invés de ajuntar, uma pessoa que só sabe falar contra tudo e todos. Por quê? Porque ele se colocou num patamar que está acima dos outros. E se você for perguntar, ele vai falar que ele é zeloso. Muitas vezes, pastores chegam para mim e dizem assim, Fernão, você não imagina, o cara estava trabalhando na igreja, tudo, e eu sempre reconhecendo, sempre falando, o dia que eu não reconheci, ou o dia que eu não falei muito obrigado, o dia que do púlpito eu me esqueci de citar o nome do cidadão, ele foi embora da igreja, atirando para todo lado. O que vocês acham que move esse coração? Zelo verdadeiro pelas coisas de Deus? De maneira nenhuma. Espírito de religiosidade. Que faz para que o próximo reconheça, para que o pastor dê a recompensa, e ele perca, coitado, tudo o que ele tem para receber no céu. Porque ele está fazendo para receber aqui e agora. O espírito de religiosidade jamais vai produzir pessoas, como eu tenho lido nesse livro aqui, O Homem do Céu. A história do irmão Yuan, um chinês que se converteu na década de 60, ainda debaixo da revolução cultural chinesa, apanhou muito. E ele traz um texto aqui nesse livro, 1 Coríntios 1, 27 a 29, por favor. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Na verdade, o que eu preciso buscar, o que eu aprendi com essa palavra, Deus bateu bastante no meu lombo, gente. E vai continuar, porque eu tenho mais coisa para falar sobre isso. E juntando com o que eu hoje, no final da tarde, abri o livro para dar uma folheada, e eu caí nesta página, eu nem estava lendo aqui, mas eu caí nessa página, depois eu vi esse texto, né, que é para que ninguém se vanglorie em si mesmo, mas é para a gente se vangloriar em Deus, no que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, mundo afora. Ele não precisaria da gente, se você não ficar numa postura de zelo verdadeiro. Fugir do espírito de religiosidade, daqui a pouco a gente vai estar fazendo coisas pela motivação errada. E esse é o maior perigo, porque Satanás deseja que você possa ser aquele fermento que estraga toda a massa. Satanás deseja que eu seja esse fermento que estrague toda a massa. Mas ele não vai chegar e fazer um pacto comigo mostrando a cara dele. Ele vai usar de maneiras terríveis para tentar me convencer disso. E o espírito de religiosidade é hoje em dia, dentro das igrejas, a coisa mais perigosa que existe. É o que tem trazido tristeza ao coração de muitos líderes, é o que tem trazido divisão no seio de muitas igrejas, é esse espírito de religiosidade. E para que... E é interessante que a gente vê uma igreja que apanha pra caramba, e talvez seja a igreja mais segura em relação ao espírito de religiosidade. Eles simplesmente não sofrem qualquer tipo de ataque nesse sentido. Somos nós do Ocidente que estamos à mercê desse espírito. Eles fizeram em 2000, se eu não me engano, um movimento que chama Volta a Jerusalém. A igreja chinesa, aquela igreja que se reúne nas florestas, no porão das casas, a igreja subterrânea. Eles resolveram mandar missionários para fora. Se não bastasse o que está acontecendo dentro da China, que muitos estão sendo presos, tudo, eles resolveram seguir, ao contrário, a rota da seda, que é sair da China, atravessar a Índia, Irã, tudo aquilo, chegando na Europa, chegando no Oriente Médio, até Jerusalém. Eles fizeram um projeto que eles vão reunir quantos missionários eles conseguirem, treiná-los na China e enviar por essa rota, pregando a pé e sem sustento. O sustento vai ser providenciado por Deus, do jeito que Ele quiser. Está tão longe da nossa realidade que às vezes a gente pensa, pô, o cara está louco, está maluco. Olha só, o movimento Volta a Jerusalém não é um exército com armas humanas, nem um grupo de profissionais espertos e bem vestidos. É um exército de homens e mulheres chineses de coração quebrantado que Deus purificou com fogo poderoso e que já sobreviveram a anos de lutas e privações por amor ao Evangelho, dentro da China. Em termos deste mundo, não tem nada e parecem simples demais, mas na esfera espiritual são poderosos guerreiros de Jesus Cristo. Aí eu fui para a página 279, diz assim: em março de 2000, o primeiro grupo de missionários partiu da China. Eram 39. Destes, 36 foram presos. Antes de atravessar a fronteira da China, 36 desses homens já tinham sido presos. Isso, quando há um espírito de religiosidade, quando há um zelo errôneo no coração da pessoa, isso já serve, olha, isso aí é a direção de Deus para dizer para a gente não ir. Então vamos parar por aí, isso aqui, e vamos ficar, e não foi o que eles fizeram. Entretanto, eles não perderam a visão, voltaram para casa, oraram e encontraram outro jeito de cruzar a fronteira. Pouco mais de um ano depois, o número desses missionários das igrejas domésticas da China já havia passado de 400, espalhados por mais de 10 países. Eles conseguiram sair e pregar, estão pregando o evangelho. Chinês, tão perseguido. Está preocupado com o iraniano, está preocupado com o iraquiano, está preocupado com o cara da Arábia Saudita e está levando o evangelho para esses caras. Quer dizer, eles apanharam a vida inteira de cristãos dele na China, agora vão apanhar em outros países também. Porque é só país difícil. Olha só, as comportas estão começando a se abrir. Os missionários recebem treinamento em várias áreas que incluem. O treinamento é dado, esse Yuan, que escreveu o livro, é um dos que fazem o treinamento para esses missionários saírem da China. Olha só. Quais são os itens desse treinamento? O que eles aprendem? Como sofrer e morrer pelo Senhor? Estudamos o que a Bíblia revela sobre o sofrimento e sobre como pessoas que serviam ao Senhor deram a vida pelo avanço do Evangelho durante toda a história. 2. Como testemunhar do Senhor? Ensinamos a falar do Senhor em todas as circunstâncias, em trens ou ônibus, e até na traseira de um carro da polícia, ou a caminho do local de execução. 3. Como fugir pelo Senhor? Sabemos que algumas vezes Deus nos envia para a prisão, para pregarmos, mas acreditamos também que em certas ocasiões o diabo quer nos levar presos para deter o ministério que Deus nos chamou para realizar. Olha só o que eles ensinam. Ensinamos aos missionários habilidades especiais, como se libertar de algemas e pular do segundo andar de um prédio sem se machucar. Olha o que eles têm que aprender para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala essa coisa da prisão porque isso aconteceu com ele. Ele estava preso já há um certo tempo. E ele se levantou da sua cela, saiu, não sei se era na hora da refeição, e Deus o levou até o pátio. No pátio ele viu o portão da penitenciária aberta, ele atravessou o pátio com toda a calma, passou pelo portão da penitenciária sem ninguém encostar nem falar com ele, e ele foi embora. Foi assim que ele saiu uma das vezes da prisão. Então eles dizem que a pessoa precisa estar preparada, porque às vezes Deus envia para a prisão, para ganhar prisioneiros lá para Cristo. E às vezes também, como aconteceu com Pedro e Paulo, ele tira da prisão de forma sobrenatural. Agora, o que eu achei mais impressionante é ensinar o cara a saltar do segundo andar de um prédio. E depois, mais tarde no livro, ele fala que eles ensinam também o cara a saltar algemado. Porque geralmente eles estão algemados. E depois, como fazer para se livrar da algema. Isso faz parte do treinamento de pessoas que estão do outro lado do mundo, tendo a mesma fé que você e que eu, e demonstrando um zelo que eu quero ter na minha vida. Eu quero ter. E que eu confesso diante da igreja, não tenho ainda. Não tenho e quero ter. Quero ter. Vou clamar para Deus dar esse zelo para cada um de nós, porque o zelo verdadeiro, que agrada a Deus e que faz com que Deus haja nas nossas vidas e através das nossas vidas, não precisa ser só esse zelo de aprender a apanhar em amor a Cristo. Pode ser um outro tipo de zelo. Fazer as coisas para o Senhor da maneira mais sincera. Tentar buscar adorar a Deus fazendo adoração verdadeiramente. E tudo isso, gente, vai ser um canal com Deus tremendo que vai fazer com que você e eu tenhamos experiências maravilhosas da presença de Deus na nossa vida. Porque à medida que se aproxima o arrebatamento da igreja, Satanás tem tido estratégias que ele faz, ele está querendo fazer com que a igreja esfrie no seu zelo, no seu amor. Pode perceber, muitas coisas acontecem com as sociedades hoje em dia que estão levando pessoas a virem para a igreja num espírito de mornidão, de novo, mas tem que ir. Quase que obrigados. quando na verdade nós deveríamos celebrar a nossa salvação em Cristo Jesus. Queridos, vamos clamar pelo zelo verdadeiro. Vamos clamar por um espírito de... pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida e não por um espírito de religiosidade que nos leve a um engano fatal, fatal. Vamos buscar unidade. Olha para o teu irmão com um amor muito grande. Ame profundamente esse irmão. Interceda, ajuda, suporta ele. Para que a gente possa realmente, cada vez mais, ter a cara de uma igreja cristã verdadeira. Não falo da fonte da vida. Digo, a igreja cristã sobre a face da terra.